proferida uma prece, que já tenhamos motivado os nossos corações com as edificações do caminho da verdade e vida. Eu permito-me pedir ao sublime médico das nossas almas, a nosso Mestre Jesus, que nos inspire, que nos acompanhe, que nos proteja, que nos ampare e que coloque a luz sublime do seu Verbo em nossas modestas palavras para ser o mais claro possível na transmissão da mensagem que, com muita boa vontade, mas com bastantes limitações, tentamos trazer para compartilhar com vocês. Medicina e Espiritismo foi a temática escolhida e vamos tentar compartilhar com vocês os caminhos dessas duas ciências, dessas duas artes, dessas duas filosofias que ao longo da humanidade permaneceram nos auxiliando na procura do equilíbrio, na procura da saúde, na procura da harmonia. Poderíamos dizer que a medicina é a ciência e a arte de diagnosticar, prevenir e curar as doenças. Mas a medicina nem sempre foi do formato que hoje nós conhecemos como ela é. Porque nos princípios, nas origens das culturas humanas, o médico, na verdade, não era simplesmente um médico como acontece hoje na nossa medicina ocidental, também chamada de ocidental e cristã. O médico ocupava um lugar central na cultura da que fazia parte, porque, na verdade, ele tinha o rol de cuidar da saúde do corpo e da saúde da alma. Quer dizer, nos princípios das culturas primitivas, o médico era, à sua vez, o sacerdote, e o sacerdote era o médico. E não raro tinha uma preparação rigorosa desde muito cedo na sua encarnação para dominar as artes dos conhecimentos das ervas, dos conhecimentos das pedras, dos conhecimentos dos procedimentos que tentariam retornar a saúde para as pessoas que perdessem nesse equilíbrio conhecido com esse nome, mas também muitas vezes eram preparados no campo da mediunidade, antes de que o termo fosse forjado por Allan Kardec, com diferentes denominações, mas que implicavam sempre a possibilidade de se dirigir para um mundo espiritual na procura, na busca das receitas, das indicações, das orientações que permitessem resolver as problemáticas que se apresentavam complexas e em tempos de muita ignorância, que hoje, graças a Deus, no campo científico, foram superadas. A medicina foi fazendo o seu caminho e notáveis representantes da sua história, principalmente nas origens da cultura grega, como Hipócrates, como Galeno e tantos outros que foram os alicerces da moderna medicina, fizeram os seus aportes fundamentais que ao longo da história foram sendo aprimorados por diferentes representantes, dentre eles Paracelso, que sabemos por informação de muito boa fonte, foi o mesmo espírito que depois reencarna séculos mais para frente, com o nome de Samuel Cristiano Federico Hahnemann, criando uma metodologia que seria a homeopatia, que é uma proposta ocidental, dentre muito poucas propostas ocidentais, que considera como modelo antropológico a dimensão espiritual do homem e considera, do mesmo jeito que encontramos no Livro dos Espíritos, na codificação espírita, a presença do fluido vital, que ele chama de energia vital. E os princípios por ela aplicada consistem numa dinamização do princípio dos elementos utilizados como medicamentos que vão atuar no fluido vital do sujeito para procurar o reequilíbrio. Indubitável é o grande aporte que significou para a história da medicina, muito mais perto dos nossos tempos, o que significou Pasteur. Pasteur descobriu, para a compreensão da problemática das doenças, um mundo infinito que permanecia cego para o homem, que era o mundo dos micro-organismos. Desvelando essa realidade que permitiu atingir, abranger de um jeito nunca antes conseguido, o campo das infecções. E pouco depois dele, com os aportes de Sabin, de Salk, a possibilidade de estruturar medidas capazes de prevenir as doenças com a invenção das vacinas, que permitiram que milhares de pessoas deixassem de sofrer a paralisia, o aleijamento permanente da poliomielitis no mundo. Inclusive permitindo o desenvolvimento das medidas em contra das infecções, a desaparição de algumas das pestes mais significativas da história da humanidade, como no caso da viruela. Varíola. É, como é? Varíola. Varíola, eu disse em espanhol, já sabia. Eu não sabia que era varíola. Muito obrigado. A varíola hoje não existe. Graças ao avanço dos conhecimentos da imunologia, feito sobre o campo da bacteriologia. E aquele homem fantástico, que desvelou essa metade da realidade do homem, Pasteur, ele que tinha uma visão espiritualista da realidade, foi quem acunhou aquela frase que acostumamos citar em nossas palestras, em nossas conversas, porque ele dizia que a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega, o que é uma grande verdade. E nesse processo foram se desenvolvendo muitos aportes fundamentais, especialmente com o surgimento da anestesia, que permitiu o florescimento das cirurgias, que até então eram muito cruentas e difíceis de suportar. Muitas vezes, a tentativa de devolver a saúde para o paciente por meio da cirurgia antes da era anestésica era, na verdade, como eu não sei se fala assim também em português, o remédio pior do que a enfermidade, porque às vezes o doente, literalmente, não é brincadeira, ele morria de dor. Ele fazia uma parada cardíaca por causa da dor. Então, a tentativa de voltar à saúde por meio da cirurgia, às vezes, acelerava o processo da desencarnação. Então, os descobrimentos de Maria Curie, que permitiram o desenvolvimento dos raios X, permitindo olhar no interior do corpo humano, revolucionou o conhecimento e a possibilidade das práticas médicas na história da medicina, gerando uma nova medicina tecnologizada que, infelizmente, foi para o extremo de aplicar todos os aparelhos sofisticados que vocês possam imaginar, com que hoje contamos desse ponto de vista tecnológico, mas que, infelizmente, em muitos casos, com honrosas exceções, esqueceu a natureza espiritual do homem. E ficou, de algum jeito, o homem dividido. Por um lado, abordado desse ponto de vista científico, com uma tecnologia de ponta, mas que não conseguia dar conta das dificuldades e dos sofrimentos humanos além do desequilíbrio físico. Mas em todo esse processo, num momento muito singular da evolução da humanidade, nos meados do século XIX, chamado do século das luzes, onde França, sob o império de Napoleão III, brilhava pela sua importância e a sua influência no campo das ciências, no campo das artes, no campo da literatura, no campo da pintura, um homem formidável, o professor Hippolyte Denisard Rivail, escolhido pela espiritualidade superior, trouxe para o mundo uma nova revelação. A revelação que já fora prometida por o primeiro dos consoladores do planeta, o Cristo de todos nós. O Jesus Cristo que, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16, 17 e seguinte, afirmara, frente à tristeza dos seus discípulos, que ele tinha que partir, mas enviaria um outro consolador para que permanecesse com eles até o fim dos tempos. E esse consolador, o Espírito da Verdade, o Paráclito, recordaria todas as coisas que ele tinha ensinado, mas acrescentaria o ensino de muitas outras coisas novas. E assim aconteceu, porque o 18 de abril de 1857, numa manhã de sábado, de primavera, semelhante às estações que estamos passando aqui agora, pela primeira vez, sob o pseudônimo de Allan Kardec, nome de uma encarnação anterior, que fora revelada pelo espírito Céfiro para o professor Rivail, ele desceu da sua vivenda de Paris, na Rua dos Mártires, número 8, com os primeiros 1.200 volumes do Livro dos Espíritos, inaugurando a Era da Verdade, a Era da Espiritualidade, a Era Psicológica, como nós constatamos na Revista Espírita de Abril do ano 1858. Era um momento muito singular para o processo evolutivo da humanidade. Desde o ponto de vista filosófico, se hacia preponderante a proposta do grande filósofo francês Auguste Comte, representante e fundador do positivismo. Auguste Comte dizia: a humanidade já passou por três períodos, o que é conhecida como a lei dos três estágios. O estágio mitológico, o estágio teológico e o estágio positivo, que nas palavras de Auguste Comte, tinha chegado para ficar. E plantejava o estágio positivo, que para que qualquer coisa fosse ciência, precisava cumprir com certos pré-requisitos, como por exemplo a possibilidade de ser experimentado, ponderado, quantificado, criando o que até hoje se aplica no campo da ciência, que é conhecido como método positivo. A humanidade, por milênios, recebeu em diferentes momentos, em diferentes locais, em diferentes latitudes do planeta, mensagens de Deus, criando diversas propostas religiosas, todas baseadas em três fundamentos: a existência de Deus, a existência da alma e da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, e as consequências para essa alma na vida pós-mortem, dependendo do jeito que ela tinha atuado mientras encarnada. Todas as tradições espiritualistas e religiosas ensinaram e ensinam ainda hoje suas prédicas sobre esses três fundamentos essenciais. Mas, depois do desenvolvimento do pensamento filosófico que chegara até Auguste Comte, depois de passar pelo dogmatismo no discurso do método de René Descartes, a proposta dos empiristas Francis Bacon, Hume e Locke, uma mente brilhante, Immanuel Kant, no ano de 1871, pouco antes da codificação, ele publicava um livro maravilhoso, A Crítica da Razão Pura. E nesse livro, ele conseguia um salto qualitativo na história do pensamento para a humanidade formidável. Ele, tomando a pergunta fundamental da filosofia, que era, o que é o homem? Teve a agudeza intelectual de dividir essa questão em três partes. Não podendo responder diretamente o que é o homem, ele decidiu primeiro se ocupar de responder o que é que eu posso conhecer, quer dizer, o que é o que o homem pode conhecer. A segunda, que é o que o homem deve ser. E a terceira, que é o que o homem pode esperar. Para responder à primeira pergunta, o que pode o homem conhecer, ele desenvolve toda uma resposta filosófica que está contida no livro A Crítica da Razão Pura, com os paralogismos da razão, e o objetivo fundamental dele, que era deísta, mesmo sendo a mente mais brilhante da época, era conseguir uma resposta a respeito dos objetos de estudo da metafísica, que eram Deus, alma ou imortalidade, e liberdade, o mundo, desde o ponto de vista filosófico. Immanuel Kant, no livro A Crítica da Razão Pura, ele disse textualmente, na introdução, tem a razão humana o singular destino de se ver agobiada por questões de índole tal que não pode evitá-las, porque a sua própria natureza se impõe, mas que não pode resolver porque a seu alcance não se encontra. Ele estava referindo-se às ideias espiritualistas da humanidade, mas ele queria saber se era possível ser abordado como ciência. A ideia de Deus, a ideia da alma ou da imortalidade, a ideia da liberdade ou do mundo, desse o ponto de vista filosófico. E como a sua conclusão era que só podia entrar no entendimento aquilo que passava pela experiência sensível, os objetos de estudo da metafísica, Deus, alma e mundo, não eram possíveis como ciência. Porém, ele mesmo, o que muitos hermeneutas e exégetas da sua obra não enfatizam ou não perceberam, ele disse na mesma introdução, mas se a metafísica não é possível como ciência, a ciência não tem condições para se pronunciar sobre os objetos de estudo da metafísica. Quer dizer, se ela fala a favor, não tem respaldo. Se ela fala contra, não tem importância. E era verdade quando ele escreve isso. Só que, anos depois, os espíritos, por meio dos fenômenos de Hyde-Seville, aqui nos Estados Unidos inicialmente, depois, por meio dos fenômenos das mesas girantes, vão vir organizadamente, como cita Sir Arthur Conan Doyle na história do Espiritismo, como uma verdadeira invasão organizada, que responde na ordem de um general superior, para nos trazer a possibilidade de ter a certeza com método positivo, com a aplicação da indução, de que a alma sobrevive à morte do corpo físico. E pela primeira vez na história da humanidade, com a chegada do Espiritismo, assistimos a uma religião que é ciência, a uma ciência que é religião, e almas sustentadas numa filosofia de uma claridade, de uma profundeza, de um bom senso indiscutível. Irmãos, eu peço que tomemos consciência do que isso significa para a história da humanidade. Eu peço que tomemos consciência do que significa para a história dos nossos espíritos. Íamos perdidos no mundo, com a obrigação de escolher. Tínhamos só duas opções. Ou escolhíamos a ciência e ficávamos mancos, ou escolhíamos a religião e ficávamos cegos. Não era possível integrar as duas grandes alavancas do progresso humano. Até chegou o Espiritismo. O Espiritismo propõe uma fé racional. Só inquebrantável é aquela fé que pode olhar frente a frente a razão em todas as idades da humanidade. Ou como fala Emmanuel, no Consolador Prometido por Jesus, recebido pelas abençoadas mãos de Chico Xavier. Ou ter a fé é ter alcançado a possibilidade de não dizer eu acho, eu creio, mas eu sei, afirmar, eu sei, com todos os valores da razão iluminados pela luz do sentimento. E acrescenta, obter essa fé não pode se apagar em nenhum momento da sua vida. E sabe intensificar a amplitude da sua iluminação pelo esforço, pela responsabilidade, pela dor, pelo dever cumprido. E aparece essa nova era para a humanidade. E o 1º de janeiro de 1858, Allan Kardec publica o primeiro número da Revista Spirit. E no 4º número de abril, um leitor escreve para ele: Mestre Kardec, poderíamos dizer que estamos assistindo ao alvorecer de uma nova era que supera o estágio positivo planejado por Auguste Comte, começando a caminhar o quarto estágio da humanidade, que poderíamos chamar de estado psicológico. E Kardec responde: efetivamente, nós estamos já vivendo o nascimento do estado psicológico para a humanidade. É por isso que nós consideramos Allan Kardec e a sua obra o fundador real da psicologia como ciência. Porque considera-se oficialmente o nascimento da psicologia como ciência, a criação do primeiro laboratório de psicologia experimental na cidade de Leipzig, na Alemanha, por parte de Wilhelm Wundt, no ano de 1879. Mas Kardec, eu disse, 1º de janeiro de 1858, ele fala, quando publica a Revista Spirit, vocês sabem qual era o subtítulo da Revista Spirit? Como é? Diário de Estudos Psicológicos. Gente, 30 anos antes da psicologia como ciência. E por quê? Porque ele era um sábio. Ele foi escolhido pela espiritualidade superior para dirigir esse processo. E muitas pessoas não sabem, mas lógico, logia, vem do grego logos, que quer dizer tratar, doutrina, estudo, ciência de. Mas psico provém do latim psique, que provém do grego psige, que quer dizer alma. Etimologicamente, a psicologia é tratado, doutrina, ciência, o estudo da alma. E ele sabia com o que estava mexendo. E a psicologia nasceu como ciência, não por acaso, com a fundação do Laboratório de Psicologia Experimental. Por quê? Porque para responder à existência do positivismo de Comte, era preciso poder medir, mesurar, ponderar os efeitos dos afetos psicológicos. Por isso, toma-se a conduta e a criação do laboratório como o nascimento da psicologia. Mas o tempo passou e, felizmente, a ciência que procura a verdade atingiu a verdade. Porque depois da primeira força, surgindo a segunda força, conhecida como psicanálise, que já tinha como objeto de estudo não a conduta, mas o inconsciente freudiano, utilizando técnicas próprias e específicas como a interpretação dos sonhos, como a associação livre, surge nos mediados da década do 20 a terceira força, conhecida como humanismo, um movimento pelo potencial humano, com o surgimento da Gestalt, da logoterapia, do psicodrama, da teoria sistêmica. Mas no ano de 1969, Anthony Sutich, Abraham Maslow e Stanislav Grof fundam a psicologia transpessoal, ou quarta força, que, falando rapidamente, é uma linha acadêmica que aceita e introduz a realidade dos fenômenos espirituais dentro da psicologia humana. Então, graças à psicologia transpessoal, a psicologia recobra o seu primitivo e original, essencial objeto de estudo, que era a alma, com um novo nome, o nome da consciência. E graças aos aportes da psicologia transpessoal, da psiquiatria transcultural, da nova antropologia, hoje, os acadêmicos temos a possibilidade de dizer, pelo contrário do que se falava na época da supremacia da psicanálise, porque eles, não aceitando outra realidade que a realidade material, falavam de que Jesus, Buda, Krishna, Santa Teresa de Jesus, São Francisco de Assis, San Juan de la Veracruz, simplesmente eram psicóticos que alucinavam e deliravam. Não importando que eles tenham mudado a vida de muitas pessoas, até a história do mundo. Simplesmente eram psicóticos. Com a psicologia transpessoal e essas outras ciências que eu mencionei para vocês, atingimos a possibilidade, com a fundamentação científica, de afirmar que não só essas personalidades da história da humanidade não eram psicóticos, nem pessoas portadoras de patologia, de anomalias, mas eram portadoras de supranormalidade. Portadoras de um nível espiritual superior que permitiu perceber-se uma realidade ausente para a percepção da maioria das pessoas em condições ordinárias de consciência. Nós consideramos, tomando a obra Após a Tempestade, de Joana de Angelis, onde ela conta que, quando se aproximavam os momentos da chegada da codificação para o mundo, o próprio Jesus fez uma convocatória para todos os espíritos das diversas ramas da arte, da ciência, do conhecimento, da técnica, do mundo espiritual e do mundo material, para fazer parte desse exército de luz que trazeria a nova revelação para o mundo. E Joana disse: nós fomos alguns dos que respondimos com nossas parcas forças a esse chamado. O Dr. Adolfo Becerra de Menezes, no Brasil. O Dr. Carl Wicklam, aqui nos Estados Unidos. O Vídeo Rebaldi, na Argentina. E tantos outros espíritos, como vocês sabem, Benjamin Franklin, Samuel Cristiano Federico Hahnemann, Santo Agostinho, Sócrates, Platão, os vultos mais importantes da humanidade, assinando a codificação como parte dos espíritos, respondendo ao chamado de Jesus. E no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, consideramos a acta fundacional da medicina espírita, naquela mensagem firmada, assinada pelo Espírito da Verdade, do ano 1863, recebido no Bordeaux, no sul da França, onde disse: sou o grande médico das almas e venho a trazer os remédios que fazem curá-las. E a doutrina espírita traz a pócima da sua transformação moral como o remédio mais importante que a humanidade já teve possibilidade de conhecer. E nesse sentido, todos nós que nos identificamos com a doutrina espírita somos parte do agente terapêutico de consolação, de transformação, de saúde integral que implica a doutrina espírita para a vida do mundo e para a vida de aqueles que habitam no mundo. No sentido geral, então, somos todos agentes terapêuticos. No sentido específico, logicamente, houve uma acumulação de experiências no campo da ciência médica, incorporando o conceito do espírito, que iniciou o próprio Kardec. Ele tinha um amigo muito cercano, que era o Dr. Demer, que tinha sua clínica em Paris. E frequentemente, eles juntos faziam pesquisas e tratamentos clínicos, onde era possível que Kardec, com sua lucidez inusual, com o seu bom senso incomparável, começasse a pesquisar os estados de emancipação da alma, o êxtase, a dupla vista, o sonambulismo, hoje estudado pela psicologia transpessoal como estados não ordinários de consciência que permitiam a captação de uma realidade além da realidade material, os estados de regressão de memória, os estados vinculados à idiocia, a causa da loucura de natureza não orgânica, que ele chamou de obsessão e que logo dedica um capítulo 23 do Livro dos Médiuns, completamente para essa nova patologia, esclarecendo a semelhança de Pasteur, desvelando uma realidade suprema para a compreensão das desviações psicológicas do homem aqui na Terra. Kardec também ocupa-se das vinculações, das emoções, dos pensamentos no corpo físico e das repercussões do corpo físico nas percepções, nos ensaios do perispírito na alma após a morte do corpo físico. Investiga questões vinculadas aos nascimentos compromissados, às reencarnações expiatórias, abrindo um monte de questões que posteriormente serão tomadas pelos pós-cartesianos, especialmente Gabriel Delain, Gustavo Gelei, com obras fundamentais, a Evolução Anímica, do Inconsciente ao Consciente, Ernesto Bossano, o pai da criminalística, outro italiano, dedicando-se ao estudo da realidade que ele deixara plantejada nas suas pesquisas com o Dr. Demer. E Joana de Angelis conta que quando desencarnaram esses grandes vultos, Amália Domingos Soler, el Coronel de Rojas, Albert de Rojas, José María Fernández Colavida, na Espanha, começa o anoitecer do movimento espírita na Europa e produz-se o nascimento, o renascimento da terceira revelação no novo mundo, desenvolvendo-se tarefas notáveis nos países, especialmente latino-americanos, mas também aqui nos Estados Unidos, em Centro-América, nos países insulares, ressurgindo com uma força renovada a verdade da terceira revelação. No ano de 1894, o Dr. Ovidio Revaldi inaugura a fase experimental da medicina espírita. No ano de 1897, o Dr. Adolfo Becerra de Menezes, com a publicação do livro A Loucura sob o Novo Prisma, inaugura a psiquiatria de cunho espírita antes da publicação das primeiras obras da psicanálise. Posteriormente, na década do 20, pela intervenção de um médium notável, Eurípides Barçanulfo, de uma mulher singular, Maria Modesta Cravo, que na cidade de Uberaba sofrera, ela era muito católica, era feita da igreja, ela tinha uma cadeira cativa, só reservada para ela, do prestígio que tinha no seu povo, mas ela sofreu uma doença na sua perna, que depois de consultar os melhores, porque ela tinha muito boa posição econômica e social, os melhores médicos da época, falando para ela que não tinha jeito. E se continuasse avançando a doença, seria preciso amputar. Alguém bem intencionado, mas sobretudo bem inspirado, sugeriu a Maria Modesto Cravo que visitasse um médium Eurípides Barçanulfo na cidade de Sacramento, que poderia lhe ajudar por meio da mediunidade, do passe, das receitas recebidas pelo Dr. Adolfo Becerra de Menezes, agora espírito, através da mediunidade de Eurípides Barçanulfo. E ela foi, no seu sofrimento, na procura da verdade, na procura da saúde, se fez a intervenção espiritual, logicamente. Ela recuperou a saúde. E falou para o médium notável, Eurípides Barçanulfo, que eu posso fazer para agradecer, para devolver o que eu recebi? Esse bem tão preciado que é a saúde. E Eurípides Barçanulfo sugeriu que ela montasse um hospital, que é o Hospital Psiquiátrico Espírita de Uberaba, o primeiro hospital psiquiátrico espírita do mundo. Como ela tinha recursos, tinha influência, era muito respeitada, conseguiu em pouco tempo fazer esse encargo, que sozinha tinha solicitado. Mas o problema maior era agora. Quem, na época, estaria em condições de aceitar dirigir um hospital psiquiátrico espírita, década do 20. No Brasil, conservador até o máximo. E ela procurou, até que a providência permitiu conhecesse ao Dr. Inácio Ferreira. Inácio Ferreira, ele assumiu a presidência e a diretoria do Hospital Psiquiátrico Espírita de Uberaba, e por 50 anos trabalhou com resultados assustadores. E na sua obra, ele coloca que 85% das patologias diagnosticadas como psicóticas eram obsessões e respondiam aos tratamentos propostos pela doutrina espírita, como o passe, a prece, a água frutificada, a desobsessão específica. Seu livro, que faria história, Novos Rumos da Medicina, constitui-se no primeiro tratado estatístico de avaliação das intervenções específicas da psiquiatria espírita no campo da psicopatologia. Eu tive a benção de visitar o primeiro hospital psiquiátrico espírita do mundo. E quando eu estive lá, na cidade de Uberaba, logicamente quis conhecer a Casa da Prece, queria conhecer. Esse preciso momento era escolhido pela diretoria do hospital para criar um museu em memória ao Dr. Inácio Ferreira. Então, tive a abençoada oportunidade de ver as coisas que ele utilizava. E eu tirei foto, que eu quase nunca faço isso. Eu não levo câmera de foto, mas isso merecia a pena, realmente. E eu vi, ninguém contou isso, eu vi. Ele tinha a pasta onde ele fazia as suas anotações. E me lembro muito bem que estava a descrição de uma moça que tinha sido internada, trazida com um desequilíbrio extremo. E ele tinha a sutileza e a precaução, a agudeza intelectual de, além de colocar toda a semiologia psiquiátrica do caso, uma foto onde estava o rosto da jovem, realmente assustador. O cabelo de qualquer jeito, toda desajeitada, uma coisa assim assustadora mesmo. Uma jovem com os olhos perdidos, olhando para um não sei o quê. E ele, ao concluir a descrição semiológica, eu acho que ele tinha algum sentido do humor assim um pouco esquisito. Porque quando ele concluiu a descrição, dizia, por exemplo, olhar tal, alteração sensoperceptiva, tá. E no final ele colocou assim, eu tenho foto disso, belíssimo caso de obsessão. E esses casos, na minha experiência, sou especialista, eu trabalho anos na área, geralmente são meses de tratamento para que consiga mudar de algum jeito o quadro clínico psicopatológico. E a verdade é que muda da cara do pavor à cara do sopor. Mas, se não me lembro mal, em 15 dias estava a alta da paciente com a metodologia espírita e a foto. E realmente a foto era uma moça, agora, a imagem da saúde, da alegria, da felicidade, num tempo impossível, incrível. Então, realmente, meus irmãos, é importante que nós tenhamos consciência dos instrumentos que o Espiritismo, no campo da medicina espírita, nos fornece. Porque esse trabalho, mesmo que coordenado naturalmente por uma pessoa capacitada, o Dr. Inácio Ferreira, ele não podia fazer, nem poderia fazer tudo sozinho. Ele trabalhava com equipes de médiums no campo da desobsessão, equipes de fluidoterapia, equipes de prece, equipes de atendimento específico para esses pacientes. Quer dizer, somos todos agentes terapêuticos da maravilhosa proposta da medicina espírita. Porque eu fui convidado para falar de medicina e espiritismo, mas eu aspiro falar de medicina espírita, que não é nenhuma nem a outra. É uma conjunção enriquecedora dos recursos de uma e de outra, com um modelo antropológico totalmente revolucionário. Estamos em condições acadêmicas de falar que hoje o homem, pela própria Organização Mundial da Saúde, recomenda ter em conta o aspecto espiritual do homem. Porque aquela definição que todo mundo conhece, do ano de 1978, do Congresso da AMAATA, da Organização Mundial da Saúde, que disse: saúde é o estado de completo bem-estar biológico, psicológico e social, e não meramente a ausência da enfermidade, foi superada pela própria Organização Mundial da Saúde. No ano de 1986, a Organização Mundial da Saúde acrescentou a importância da compreensão e da integração da dimensão espiritual do homem. A encuestadora mais prestigiosa do mundo, Gallup, fez uma consulta telefônica no mundo inteiro e constatou, pelo menos para os países latino-americanos, que a quantidade de pessoas espiritualistas que acreditam em Deus, que tem alguma tendência espiritual ou religiosa, é 91%. Quer dizer, se eu, no meu país, se vocês, nos seus países de origem, atendem uma pessoa, são agentes de saúde, atendem uma pessoa sem ter em conta o aspecto espiritual, de 100 que atendem, 91 estão mal atendidas. Estatística, meus irmãos, eu não estou inventando nada. É tudo totalmente, rigorosamente documentado. E a ponta foi o Hospital Psiquiátrico Espírita de Uberaba. Mas depois, como se fosse um incêndio, começaram a surgir no Brasil todo infinidade de instituições vinculadas à medicina espírita. Hoje, com mais de 100 hospitais psiquiátricos espíritas no Brasil todo. E nós, na Argentina, temos a Clínica Felipe Pineo, que também aborda, desde a perspectiva espírita, a problemática da psicopatologia. Criou-se a BPROSAN, Associação Brasileira de Profissionais da Saúde Mental. Criou-se a Associação Médico Espírita, primeiramente de São Paulo, de Rio de Janeiro. Já existe a Associação Médico Espírita Brasileira, a Associação Médico Espírita Argentina, da qual eu tive a honra de presidir e de fundar. E no ano de 1998, em Portugal, nós fundamos 6 países: Brasil, Argentina, Panamá, Portugal, Guatemala e Colômbia, a Associação Médico Espírita Internacional. Quer dizer, um movimento organizado de profissionais espíritas da saúde com a possibilidade de brindar respostas totalmente abrangentes à realidade multidimensional do homem, porque hoje o homem, cientificamente, não é mais um ser de 3 dimensões: biológica, psicológica e social. Quer dizer, corpo físico, pensamentos, afetos, vontade, imaginação, crença, memória, psicológico, sociológico, sua família de primeiro grau, nuclear, a família de segundo grau, pertence a diferentes comunidades, mas também é um ser biopsicossocioespiritual, e a sua realidade espiritual muda a concepção e faz repensar o que entendíamos por biológico, por psicológico e por social. E além disso, é um ser tetradimensional, inserto numa realidade ecológica, com elementos bióticos e abióticos, porque nós interagimos permanentemente com as montanhas, com a água, com nossos cachorros na casa, com os passarinhos que cantam, com as árvores que entregam o seu oxigênio para a nossa possibilidade vital, e aproveitam o anidrido carbônico que nós enviamos inconscientemente para eles. É uma realidade maravilhosa. Nunca antes, como hoje, o mundo viveu a época que está vivendo. É a era da regeneração. Joana de Angelis afirma: amanhece a era nova, convocando aos espíritos ao encontro com a verdade. E essa é uma verdade hoje incontestável para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nunca houve, como hoje, tantas pontes tendidas da ciência para a espiritualidade, da religião para a ciência. Nunca houve, como hoje, tanto encontro e entendimento entre as ciências, que é transdisciplina, entre as religiões, que é ecumenismo. Assistimos ao limiar da transformação do nosso processo evolutivo e precisamos ser trabalhadores da última hora, agentes terapêuticos da medicina espírita. Porque o maior remédio que a humanidade já conheceu é o amor. Nenhuma doença resiste-se ao amor. Mas para nós conseguir os resultados formidáveis do amor do Cristo, precisamos cultivar, conquistar, desenvolver, fazer germinar em nós o homem novo que foi semeado há muito tempo pelo amigo incomparável de todas as horas. E hoje, um médico daqui, dos Estados Unidos, que que eu tive também a benção de conhecer quando ele visitou o nosso país, o Dr. Robert Eder. Ele criou uma disciplina fantástica, a psiconeuroimunoendocrinologia, que eu vou tentar explicar para vocês rapidamente. São os quatro sistemas de homeostase, quer dizer, de equilíbrio do organismo. O sistema psíquico, como eu já disse, o que pensamos, o que sentimos, o que esperamos, a expectativa, a esperança, o que creemos, o que acreditamos, a fé. O sistema nervoso, o sistema imunológico e o sistema endócrino. Galeno, considerado um dos pais da medicina, falou no século II, há mais de 1800 anos, as mulheres tristes enfermam mais do que as mulheres alegres, coisa que é uma grande verdade empírica. E eu digo às vezes que Galeno, em parte, tinha que ser um pouco machista, porque também acontece com os homens. É verdade que a mulher é mais sensível, então tem mais possibilidade de fazer isso, mas também é verdade que acontece com os homens. Isso que todo mundo sabe, pela clínica, pela observação direta, por uma questão empírica. O Dr. Robert Eder conseguiu desvelar. Porque todo mundo sabia que acontecia, mas ninguém podia explicar como é que isso acontecia. Agora temos, degrau por degrau, eslavão por eslavão, todo o processo. Vou dar um exemplo. Mais bonita. O que nós pensamos, sentimos, aquilo que está no campo da nossa esfera psíquica, foi descoberto que é elaborado, metabolizado, tramitado por uma área do nosso sistema nervoso que é conhecida como sistema límbico. Límbico, provém do latim limbus. Limbus quer dizer limite. Limite entre quê? Limite entre os hemisférios cerebrais e estruturas que estão no centro do cérebro, que fazem de ponte entre ambos os hemisférios. Justo nessa união existem estruturas que conformam uma série de núcleos conhecidos como sistema límbico. E não por acaso também batizados como cérebro emocional ou cérebro visceral. O que quer dizer? Que aí é onde se metabolizam as nossas emoções, aquilo que sentimos. E visceral por quê? Porque daí partem referências nervosas capazes de produzir efeitos em toda a nossa economia fisiológica. Por isso é que, não sei se aqui fala-se assim, quando alguém tem muito medo, o que pode acontecer? Pode ou não pode? E por que acontece isso? Por efeito visceral da emoção intensa. Por que quem tem muita ansiedade começa com sintomas de gastrite? Porque a emoção provoca, por meio do sistema nervoso, respostas específicas no seu organismo. E assim para frente, qualquer emoção tem uma resposta, um padrão específico próprio. Se lembrem, o que acontece se vocês estão numa situação onde recebem um susto tremendo? O que acontece, por exemplo, com a respiração? Se cortou a respiração? É verdade! O que acontece se vocês têm muita raiva? Muita mesmo! Não é? Inconscientemente. O que acontece se vocês estão apaixonadas? Não é? O padrão respiratório muda. O padrão muscular muda. Porque estava com bronca, com raiva. E agora. Ótimo, né? Espero trazer boas lembranças para vocês. No cérebro emocional, cérebro visceral, o sistema límbico, temos uma estrutura clave, que poderíamos dizer é a management, é a gerente geral da estrutura complexa que faz parte do sistema límbico, que é o hipotálamo. No hipotálamo, estudaram-se claramente formações neuropeptídeas, desde o ponto de vista químico, que atuam como fatores liberadores, que estimulam, ou fatores inibidores, de uma outra glândula aqui muito importante, que é a hipófise, que é a management do sistema endocrino. Quer dizer, ela domina a todas as outras glândulas de secreção endocrínea. Por exemplo, a tirotrofina, o TSH, que vai atuar sobre a tiroides, regulando a síntese e secreção da T3, T-triiodotironina, T4-tiroxina, tetraiodotironina. Por exemplo, a adrenocorticotrofina, que vai atuar sobre umas estruturas como casquetes, acima dos rins, suprarrenais, regulando a síntese e secreção dos corticoides naturais, mineralocorticoides, glucocorticoides, gonadocorticoides. Por exemplo, a folículo estimulante, a luteinizante, que vai atuar nos ovários da mulher, regulando a síntese e secreção dos estrógenos, da progesterona, e no homem, nas células de Leydig, nos testículos, para a secreção e a síntese dos andrógenos. E eu vou dar uma prova que eu estou seguro que vocês vão, que vai permitir que vocês constatem a importância da influência dos pensamentos, das emoções por vias psico, neuro, endócrino, imunológica, porque aqui também, agora não tenho tempo de explicar para vocês como isso também atua no sistema imunológico. Mas se vocês estão bem, isso também, vocês têm seguramente experiências, que se estão bem emocionalmente, vocês não adoecem de nada. Está em contato com a gripe, com a influenza, e vocês não pegam. Mas se vocês não estão bem emocionalmente, vocês pegam. Por quê? Porque a imunidade responde de diferente jeito, de acordo ao estado emocional. Então, qual é uma prova da vinculação do psico com o neuro, do neuro com o imuno, do psico com o endócrino, do imuno com o endócrino? Essa é infinita a rede de vinculação. Por exemplo, vamos supor que vocês, alguma de vocês, ou uma irmã, uma prima, uma mãe, uma filha, que tem um ciclo menstrual perfeitamente regrado. 28 dias, menstruação de 3 a 5 dias, ovulação no dia 14. Não toma nenhum tipo de anticonceptivo, nem de outra droga que interactue com a parte endocrínea. E a pessoa está, por exemplo, no primeiro dia da menstruação, e ela recebe uma notícia muito forte que coloca um impacto significativo, que choca emocionalmente, ela pode, no momento, deixar de menstruar. É uma prova absolutamente cotidiana, ordinária. Ou, também acontece, está no dia 14, teria que esperar 14 dias a mais para voltar a menstruar, recebe uma notícia muito impactante, chocante para ela, e ela começa a menstruar numa data que não era para menstruar. Por quê? Porque a influência dos seus pensamentos, das suas emoções, no sistema psico-neuro-imuno-endocrinológico, provoca um efeito claramente demonstrável, nesse caso, na fisiologia. E se isso é possível no sentido do desequilíbrio, também é possível no sentido do reequilíbrio. Existem técnicas que nós aplicamos de visualizações terapêuticas, de mudança do cultivo das emoções, dos pensamentos, das expectativas, que mudam a capacidade do seu sistema imunológico, do seu sistema endocrino, para mudar também os resultados da sua saúde e da sua enfermidade. E isso é fantástico. Temos casos documentados de câncer avançado que tinha um pronóstico letal em pouco tempo. E depois, totalmente curada. Com transformações éticas, psicológicas, emocionais, que mudam verdadeiramente as respostas fisiológicas. Somos, se conhecemos, se compreendemos, se enxergamos, capazes de fazer o que Jesus fazia e muitas coisas a mais. Falou ele, eu estou simplesmente relembrando para vocês isso. Esse conceito da psiconeuroimunoendocrinologia, oferecido pela ciência contemporânea, unido ao conceito do modelo organizador biológico, fornecido por um grande bulto da ciência espírita brasileiro, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, que já fora confirmado, especialmente nos livros da série psicológica de Joana de Ângeles, psicografiados por Divaldo Pereira Franco, permitindo operacionalizar para a ciência o conceito do perispírito, são os dois grandes pilares que permitem o surgimento da medicina espírita com resultados que poderíamos dizer parecem miraculosos, mas fazem parte da lei natural e da influência enorme da terceira revelação para a mudança da humanidade. E, logicamente, a coluna vertebral de tudo o edifício é a realidade espiritual do ser, que, como eu já disse, redefine o que vamos compreender como biológico, psicológico e social. Porque há uma biologia transcendental, há uma psicologia transpessoal, há uma sociologia que inclui não só a vivência entre nós, mas entre eles, comigo, com você e com quem está com você, com quem está comigo. É uma sociologia transcendental também. E se nós não enxergarmos isso, temos uma visão mesquinha da realidade, limitada. E todas essas informações eu acho fascinantes, apaixonantes. E o tempo corre, e aquele menino. E então, eu escolho agora fazer um giro dramático do que venho dizendo, do que venho falando, para retornar ao Mestre Jesus. E naqueles tempos, em alguns sentidos muito semelhantes a esses tempos que hoje vivemos, onde o homem é, infelizmente, muitas vezes, o lobo do homem. 400 anos depois de se calar, a voz profética de Israel, representada por Elias, o grande profeta da antiguidade, uma boa nova começou a espalhar-se pelo mundo. E na terra do povo escolhido, e além da sua terra, na Decápolis, a notícia corria rapidamente, de boca em boca, de ouvido em ouvido, respeito daquele homem que conseguia fazer o que nunca antes ninguém tinha feito. E naturalmente, o sofrimento humano procurava consolação. E as multidões, recebendo essa notícia, essa boa nova, procuravam-lhe. E naquele dia, na humilde casinha branca, do lado setentrional do Mar da Galileia, que pertencia a Simão Pedro. A multidão esperava a saída do mestre. Cegos, paralíticos, portadores de doenças as mais diversas, a nível físico, a nível mental, a hanseníases, as obsessões das mais variadas configurações, as psicoses, as epilepsias, todos eles esperando por uma resposta de consolação, rogando ao céu para que aparecesse o mestre de Nazaré, trazendo a resposta, trazendo a saúde, trazendo a paz. Ele apareceu. E sua imagem parecia enquadrada por uma janela, onde atrás podia enxergar-se o mar turquesa de Genesaré. O seu olhar profundo. Quando ele apareceu, o magnetismo incomparável fez com que todo mundo ficasse de pronto num silêncio total. Minha paz os traigo, minha paz os dou. É uma paz que só eu posso dar. Não é a paz que o mundo pode lhes entregar, porque é a paz que resulta da consciência reta e da conduta correta. Minha paz os trago. Depois de breves instantes, onde os seus olhos escudrinhavam a multidão, começaram os gritos pedindo ajuda ao mestre de Nazaré. E dentre eles sobressaiu um desgarrador bramido que dizia: Jesus de Nazaré! Jesus de Nazaré, tem piedade de mim! Jesus de Nazaré! Muitos não deixavam esse homem, trazido por seus companheiros num camastro imundo, passar para que fosse atendido. Todo mundo conhecia ele. 18 anos de paralisia, postrado nesse camastro. Mas alguém dirigiu, dizendo que poderia ser descido aí no meio, entre Jesus e a multidão. E os amigos diligentes fizeram, e com cordas, fizeram descender aquele homem afetado pela paralisia. Jesus de Nazaré, tem piedade de mim. E ele, como ele era, um homem que falava pouco, sorria pouco e amava muito, olhando para esse homem, postrado no sofrimento, disse: Natanael ben Elias, que queres de mim? E o homem olhou para ele: como? Você me conhece? Natanael ben Elias quer dizer, no hebreu, Natanael, filho de Elias. As traduções latinas dizem, bono pastor ergo sum, quer dizer, el buen pastor, o bom pastor conhece as suas ovelhas nominalmente, um por um. Natanael ben Elias, que tu queres de mim? Mestre, se você me conhece, você sabe do meu sofrimento, você sabe de quantos anos eu tenho postrado aqui nesse camastro imundo, por favor, me cure. E Jesus, voltando a se dirigir para ele, fez uma pergunta que parece prescindível. Tu crês que eu posso te curar? A importância da fé, a importância da disposição para receber o remédio, porque as pessoas muitas vezes pedimos sem saber o que estamos pedindo. Tomamos sem compreender o que representa como compromisso espiritual. E Natanael disse: creio, mestre, creio. Me ajude, cura-me. Então Jesus pareceu-se iluminar-se e com os olhos fixos naqueles olhos sofrentes, começou a enviar o seu magnetismo incomparável e disse: então, sê curado. Levanta-te e anda. E ele, pouco a pouco, trastabilhando, assustado pelo que estava acontecendo, conseguiu se colocar em pé. E não acreditando que o que acabava de acontecer, começou: Hosana, Hosana, aleluia! Porque eu não caminhava e agora posso caminhar. Recolheu o camastro enrolado, pegou sobre o braço e saiu. E saiu correndo. Depois desse episódio, imaginem todas as pessoas desesperadas para procurar ajuda, curação, o serviço daquele homem incomparável. E as curações continuaram. E ele devolveu a vista a uma moça que era cega, e devolveu o ouvido a quem não ouvia, e devolveu a saúde a umas peles mugrentas. Os desobsessou e fez tudo o bem que ele pôde fazer. Até que num momento, Simão Pedro percebeu que o mestre estava cansado, a lividez do seu olhar, a cor do seu rosto. Entretanto, quando ele via ao mestre trabalhar, e ele sabia da cercania com o Rabi, que carinhosamente chamava de Rabboni, para si mesmo pensava: ele é meu amigo, ele está na minha casa, ele reparte os frutos da vida aqui perto de mim. Obrigado, Senhor, pela possibilidade. Então, cuidando do mestre, pediu para todos que, por favor, se retirassem, que no dia seguinte seriam atendidos. E aconteceu assim. O dia tinha avançado, e ao atardecer, como acostumava fazer Jesus, quando as primeiras estrelas assomavam no céu, foi para caminhar nas beiras do lago de Genesaré para recobrar as forças vitais. Sentou-se numa pedra, Simão Pedro, sentado na areia, estava exultante pelo que tinha acontecido nessa tarde na sua casa. E olhando para o mestre, percebeu um brilho no rosto do mestre. Disse: Rabboni, o mestre, tu choras? Sim, Pedro, eu choro. Mas, mestre, você chora seguramente de alegria, porque todo mundo viu o bem que você fez hoje. Todo mundo viu o cego recobrar a vista, o paralítico Natanael, que todo o povo conhecia, voltar a caminhar. Mestre, você chora de alegria, não é? Não, Simão. Eu choro porque nem você, nem eles me entenderam. Acaso você acredita que o Filho do Homem veio à terra para consertar os corpos? Acaso você acha que o Filho do Homem vai colocar teia nova no tecido velho para que fique pior? Quem coloca o vinho novo nas odres velhas para que fique avinagrado? Não, Simão Pedro. Eu não vim para consertar corpos. Eu vim para sarar almas. Neste momento, Natanael ben Elias encontra-se com seus amigos de outrora, num bordel imundo, festejando e dizendo que vai beber a taça do prazer até a última gota, porque precisa recuperar o tempo perdido. E a jovem moça, que você viu que eu curei hoje, que ela não via e agora vê, está dizendo para os habitantes da sua aldeia que agora que ela pode identificar aquelas que brincavam com ela, que faziam piada com ela, então você vai se vingar. Então, Simão, eu não vim para consertar corpos, eu vim para sarar almas. A doença faz parte do processo evolutivo ainda da humanidade e permanecerá por muito tempo. Mas eu voltarei. Porque enviarei um outro consolador e ele permanecerá com vocês até o final dos tempos e trazerá novas ensinanças, relembrando as ensinanças que eu já fiz para vocês. E posteriormente, Amélia Rodrigues conta que no tempo em que era incendiada Roma, por volta do ano 64 aproximadamente, quando o imperador culpava aos cristãos pelo que ele mesmo tinha iniciado, encontrava-se no lugar mais distinguido da capital do império, uma jovem e outra não tão jovem, a primeira da origem romana e a segunda da origem hebreia. E a jovem dizia para a sua amiga, que estava postrada no triclínio, sofrendo de paralisia: bem faz o imperador Nerão em dizer que os cristãos fizeram isso com nossa cidade. E começou a falar muita coisa em contra dos cristãos. E quando ela percebeu que a sua amiga parecia não concordar, disse para ela: acaso você conheceu Jesus? Acaso você é seguidora de Jesus? Quem quisera. Você conheceu ele? Eu conheci. Eu era muito jovem quando ouvi falar dele e pedi para meus pais que me levassem para que ele curasse a minha paralisia. E naquele tempo o entusiasmo era muito grande. As notícias que chegavam eram muito alentadoras. A esperança tomava conta de todo o meu ser. E partimos para visitar ao mestre de Nazaré. E eu vi quando ele curou várias pessoas com diferentes e diversas patologias antes de mim. E quando cheguei até ele, ao frente do seu olhar que nunca esquecerei, pedi para me dar a oportunidade de caminhar. Eu era tão jovem. E ele olhou para mim, penetrando a profundidade da minha alma, e disse: minha filha, eu farei por ti algo muito melhor. Vem e sê fiel. Eu saí aturdida. Ele me negou a possibilidade de recuperar a marcha. E o tempo passou. No começo eu fiquei totalmente revoltada, cultivando sentimentos de mágoa no meu interior. Mas pouco a pouco, especialmente pelas noites, eu sentia a vibração da sua presença, as ondas de suas preces. Eu relembrava a transparência do seu olhar e fui gradativamente conquistando uma paz peregrina. E ele cumpriu. Porque de que vale ter um corpo consertado se a alma sofre? Minha alma está em paz, graças à ajuda que ele teve para comigo. Então, meus irmãos, precisamos sarar as nossas mágoas interiores, recordando que Jesus é o sublime médico de nossas almas e que permanece até hoje nos convocando à possibilidade de conquistar a nossa plenitude, a nossa felicidade, abraçando o amor. Ele ofereceu-nos uma ferramenta fundamental, que é a doutrina dos Espíritos, para que ninguém diga que já não sabe o que fazer, que não entende, que não compreende, que não consegue conciliar o seu sentimento com a sua razão. É preciso tomar fortemente o arado para arar a terra. Que a condição de simples semeadores, porque a colheita não é nossa. A tarefa, simplesmente, somos trabalhadores da última hora, simples trabalhadores do surco. A Jesus compete para que quando ele retorne, a obra esteja concluída. Muito obrigado pela sua atenção. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que ha agitas el barco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, gozos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Tenho ainda o crédito das três? Ah, senão eu tinha que escolher. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês uma canção muito especial, para nós muito especial mesmo, igual que esse que cantamos recém. Porque essa canção foi escrita num guardapano, como é que você chama? Guardanapo. Num restaurante muito conhecido de Buenos Aires, eu não sei se aqui, não, aqui eu acho que não, mas no Brasil eu acho que sim. Nas grandes metrópoles do Brasil, existem essas crianças que oferecem pela noite rosas nos restaurantes. Bom, aconteceu uma coisa assim nesse restaurante de Buenos Aires, que o nome do restaurante é Chiquilin. O nome do restaurante é Baixin. Chiquilin quer dizer pelado, criancinha, uma coisa assim. Então, estavam reunidos vários amigos, e um deles, escritor, compositor, poeta maravilhoso. E quando ele ficou assim, tocado, porque eram como as 2 da manhã, um horário muito avançado, e entrou essa criancinha oferecendo as rosas para vender, ele sentiu dor mesmo, inspiração, e escreveu no guardanapo essa canção maravilhosa que é Chiquilin de Baixin. E depois ela foi musicalizada pelo grande bandoneonista argentino Astor Piazzolla. E eu quero compartilhar com vocês essa canção, porque nós temos uma tarefa com meninos da rua muito linda que abastece os nossos corações, e essa canção apresenta a problemática, né? Por las noches, cara sucia de angelito con brujín, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del Belén. Si 3 reyes magos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también, Chiquilín, vergüenzas en flor. Baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuántos ceros le quedaban por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el piolín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Para concluir, vamos compartilhar uma canção de um autor argentino, César Isella, que ela faz uma proposta maravilhosa, que é a proposta da integração da América, da grande pátria, onde todos os povos, todos os países, podemos fazer parte de uma única realidade. E que disse assim... O nome da canção é Canção com Todos. Então, se você sabe, se anima, seria muito bom, pelo menos que o refrão fosse compartilhado. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal que el tiempo y que la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un río destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con grito en